Słuchacz Kapywara Livri. É isso aí. Tá começando mais um programa na Rádio Capivara. Agora, depois do Senhor Profeta, que acabou aqui de narrar, mais um jogo para você, ouvinte da Rádio Capivara. Estamos começando aqui, depois de alguns problemas técnicos, mais um programa para você agora, sextas, aqui no 96,1. Ou também você pode ouvir a Rádio Capivara também pela internet no radiocapivara.blogspot.com. E agora o programa que começa hoje se chama Trovas, Canções da Terra, para a gente reverenciar o que tem de raiz brasileira aí, as músicas que a gente não consegue ouvir nas grandes rádios corrompidas aí pelo sistema. O que você acha disso, profeta? Ah, é verdade. Precisamos, né, das canções, né, das canções da terra, né, algo que vem lá, né, de dentro, né, que vem das raízes, né, pra essas canções aí, essas canções conhecidas, né, pra conseguir um ouvinte se interaja, né, lembra das suas histórias, né, suas jornadas, né. É isso aí. Os ouvintes interagir, viajar, né, nessas canções aí da terra. É isso aí, essa que é a proposta do programa, então, né, a gente não só reverenciar a música brasileira, a música popular brasileira, mas também que a gente possa construir mais um espaço dentro de uma rádio livre, onde os músicos aí independentes, né, que a gente sabe que ser músico no Brasil, assim como ser poeta, né, trabalhar com arte no Brasil é uma coisa muito difícil, e a gente, né, abre um espaço aqui na Rádio Capivara para você que é músico aí, tem um demo, tem uma música aí, uma moda de viola, trabalha aí com música brasileira de raiz e gostaria de um espaço em uma rádio, principalmente uma rádio livre, né, para poder divulgar certeza. O seu trabalho. Esse é o momento, né? Então, o Trovas, Canções da Terra é um programa não só para trazer grandes trovadores do Brasil afora, né, de todas as regiões brasileiras, mas que a gente possa também ouvir cantores que estão no anonimato, né, que ainda não tem sucesso, né, esse sucesso nacional, que não são conhecidos, mas que estão batalhando aí e produzindo coisa muito boa. Ah, sem dúvida, né? As raízes, né? As raízes da que precisa ser colocado aí à prova, né? Enfim, as músicas. Então vamos começar o programa de hoje, né? A gente começou um pouquinho atrasadinho hoje. Na verdade, o Trovas, nós vamos sempre estar aqui com você na Rádio Livre Capivara, às sextas, a partir das 16 horas, né? Mas como estamos em época de Copa, tudo está muito diferente, aí tem as narrações do Profeta, então o programa vai começar um pouquinho mais tarde, então a partir das 18 horas, e vamos ficar com você até às 19h30, 20h, vamos ver aí como que vai, as coisas vão se desenrolar para a gente falar de música brasileira. E lembrando também que o Trovas não vai ter só um espaço para música brasileira de raiz, mas também para literatura, até porque música e literatura são coisas que caminham, né? Com certeza, todas elas andam juntas, né? Então hoje nós vamos reverenciar uma grande poetisa, que é a Flora Figueiredo. Vamos ler algumas poesias dela. Enfim, muita música e poesia para você aqui na Rádio Capivara, 96,1 FM. E vamos começar então o programa de hoje com um grande cantor e compositor brasileiro, um grande intérprete de um musicista que se chama Elomar. Estou falando de Xangai, um grande nome na música popular brasileira. É um cara que trabalha com muita gente, que interpreta canções belíssimas de muitos compositores pelo Brasil afora. E Xangai, além de ser um grande trovador, né, compositor e também intérprete de grandes músicas brasileiras, ele é baiano. E interessante ou não, ele também tem um programa no sul da Bahia, que também faz esse trabalho que o Trovas vai começar a fazer aqui com a gente, de trazer novos trovadores aí, cantores e compositores brasileiros pra gente conhecer. Então o Xangai, ele tem esse trabalho, mas o trabalho dele especificamente é muito bom. Trabalhou com muita gente, enfim, é um grande compositor de músicas do Elomar, e a primeira música que nós vamos ouvir dele se chama Curvas do Rio, que é uma música, inclusive, do grande mestre Elomar. E eu espero que você fique com a gente nas próximas horas e que curta muito esse programa que foi construído com muita sensibilidade para que nós possamos aí abrir, né, a nosso coração, os nossos ouvidos para a música que está na nossa raiz brasileira. É isso aí, então vamos ouvir aí Xangai, Curvas do Rio. É isso aí, eu vou indo nessa, até a próxima. Valeu, profeta. Procurar uma terra pra eu poder trabalhar, pra ver se deixo essa minha pobre terra véia descansar. Foi na monarca a primeira derrubada, desde nada então é sol, é fogo, é tai de inchada. Ai, me espera, assunta bem, até a boca das águas que vem. Não chora, conforme a mulher, eu volto se assim Deus quiser. Tá um aperto, ai que tempão de Deus no sertão catingueiro. Vou dar um fora, só dando um pulo agora em São Paulo, Triângulo Mineiro. É duro o moço, esse mosqueiro na cozinha. A corda pura e a cuia sem grande farinha. Pensa, afiloteus, te deixo entregue nas guardas de Deus. Nossa, sai saudade, viu? Pai, volta pras curvas do rio. Cerveja, não me resta mais crédito com fornecimento. Só eu caí na mão do Vebrolin, mesmo a 10%. É duro um moço retirar pra um trecho a lei, uma pele no osso e a alma nos bolsos do véio. Me espera, assunta viril. É que eu sou embuzeiro das beiras do rio. Não chora, conforme a mulher, eu volto se assim Deus quiser. Deixa o rancho vazio, pai, volta pras curvas do rio. Yeah. Pequenina feiticeira, anda no meio da noite procurando quem lhe queira. Ela é uma borboleta, pequenina feiticeira, anda no meio da noite procurando quem lhe queira. Minha camisa foi manchada de vermelho, tem um beijo desbotado de batom ou de carmim, e a feiticeira tem a boca encarnada, um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim. A feiticeira tem a boca encarnada, um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim. Eu procuro a borboleta, feiticeira descarada, pelo batom na camisa, pela marca da dentada. Eu procuro a borboleta, feiticeira descarada, pelo batom na camisa, pela marca da dentada. Camisa foi manchada de vermelho, tem um beijo desbotado de batom ou de carmim, e a feiticeira tem a boca encarnada, um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim. A feiticeira tem a boca encarnada, um beijo e uma dentada sempre guardados pra mim. Eu procuro a borboleta, feiticeira descarada, pelo batom na camisa, pela marca da dentada. Eu procuro a borboleta, feiticeira descarada, pelo batom na camisa, pela marca da dentada. Rapaz me perguntou se na ciranda que eu vou se tinha muitas morenas. Eu disse tem muita morena mulata, dessas que a morte mata e depois chora com pena. Leve traz. Quando a palmeira balança segredos, vale a pena escutá-la. O vento lhe traz notícias frescas todo dia. Quem foi que disse que vento não fala? Som de Quinteto Amorial, você está na Rádio Livre Capivara 96,1 FM ou também pela internet no nosso blog no radiocapivara.blogspot. Enfim, se você está próximo aqui ao palquinho da UFSCar, você consegue nos ouvir pelo FM, se não, você pode nos ouvir em qualquer lugar do mundo pela internet. E é isso aí. Esse é mais um programa aí, o primeiro programa, Trovas Canções da Terra, representando aí as músicas brasileiras de raiz e o anonimato que está aí nas estradas brasileiras e que não estão nas grandes mídias, não estão na televisão, nem nas grandes rádios brasileiras, os cantores e compositores pelo mundo afora, que a gente só pode ouvir aqui, numa rádio livre. É isso aí. Essa é a proposta do Canções na Terra. E a música que a gente acabou de ouvir agora é uma música que, para mim, ela tem bastante... Ela é bem importante para mim, porque é de um grupo que se chama Tríade. E é de um grupo de Campinas. E Campinas é uma cidade que eu morei por muitos anos e tem grandes músicos. E eu conheci, tive a oportunidade de conhecer grandes músicos, grandes compositores e muita gente fazendo som muito bom. E infelizmente, né, a gente sabe que não tem tantos espaços assim para música boa e de qualidade no Brasil, nas grandes mídias, né? Então a Tríade é um grupo de Campinas que faz um trabalho aí de uma miscelânea cultural, não só de músicas brasileiras, mas músicas bascas também, né? Então tem uma pegada meio cigana, assim, né? E aí eu acabo mandando um beijo pro meu amigo Esteban e pro meu amigo também aqui, programador LK, que estão nessa pegada de música cigana. A Tríade também tem isso, só que lá em Campinas. E aí é legal fazer esses diálogos, né, entre esses músicos. E a gente também ouviu Alceu Valença, né, o grande Alceu Valença, que sempre vai estar presente aqui no Canções da Terra, com uma música que se chama Boboleta, que é uma ciranda, na verdade, né, bem conhecida no Nordeste brasileiro, né? E o Alceu sempre canta, principalmente no carnaval, né? Quando ele abre o carnaval em Recife, lá no Marco Zero, ele sempre canta Boboleta, né? Então, são essas músicas que nós começamos aqui o programa Canções da Terra para você, né? Trazendo aí vários cantores e compositores do Brasil afora, né? Essa é a ideia do programa para você. E vamos continuar então. Agora, essa segunda parte do programa, eu gostaria de começar com outro grande, não só cantor, mas um grande compositor que infelizmente nos deixou há pouco tempo, que é uma pena, mas que deixou grandes coisas para a gente aqui, grandes maravilhas, riquezas culturais, que foi o Décio Marques. Décio Marques morreu em 2002, mas nos deixou maravilhosas músicas e um diálogo com muitos cantores daqui do Brasil, né? Um mineiro, é um compositor que veio de Uberaba, mas que trabalhou assim, viveu e trabalhou em muitos outros lugares fora de Minas Gerais. E nós vamos tocar músicas de outras pessoas hoje aqui no programa que regravaram músicas do Décio, que fizeram parceria com ele. Ele é um grande compositor aí, grande amigo de muitos violeiros pelo Brasil afora. E além dele ser um grande compositor, cantor, enfim, ele pesquisava muito, né? Então ele tem um grande acervo de pesquisa das raízes brasileiras, né? Então o trabalho dele com a música sempre tinha a ver com essas pesquisas pelas andanças dele pelo Brasil. Então a música que nós vamos ouvir do Décio Marques é uma das mais preferidas minha, que se chama Canção Matinada, e é de um álbum dele que se chama Sonhares, um álbum de 2010 que a gente consegue encontrar no YouTube. Então deliciem-se com esse grande compositor da música brasileira que é Décio Marques. É isso aí. Olha o menino correndo debaixo do sol, levando no corpo suado o cheiro do chão, trazendo as estrelas na palma da mão, florescendo a terra banhada em grotão. Olha o tempo varrendo as encostas das serras, singrando as pedras, os eixos, o corpo de sal. A rosa dos ventos perdeu-se no caos, conduzindo à sorte o fruto imortal. Corre, moleque, pastor de sereias, solto ao léu moinhos de vento, abrindo os portais das igrejas. Não deixe o tempo te levar, te esconde nos muros do mar. Vai, sonhador das estrelas, vai, cantador de estirão. Vai, sonhador das estrelas, vai, cantador de estirão. Olha o menino correndo debaixo do sol, levando no corpo suado o cheiro do chão,

que cai no mar, em cada cor diferente que tente me clarear. É noite que vai chegar, é claro que é de manhã, é moça e anciã. Pela crina, o hábito no olho, veneno lamparina, debaixo de sete quedas, querendo me levantar, debaixo de teus cabelos, a fonte de se banhar. É ouro que vai pingar na prata do camelô, é noite do meu amor. Rádio Capivara, Rádio Livre. Vem ver o belo luar 96,1 FM, Rádio Capivara, Rádio Livre. É isso aí, ouvintes da Rádio Capivara, ou pela FM, ou pelo blog. Aliás, agora há pouco eu falei o blog, mas eu falei errado. Eu falei radiocapivara.blogspot.com, mas é .com.br. Então, você pode ouvir a Rádio Capivara em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Rádio Livre, aliás, você sabe, você, de repente, que está ouvindo a Rádio Capivara aí pela primeira vez, você sabe o que é uma Rádio Livre? O que será que é uma Rádio Livre, né? Enfim, se você estiver por aqui, por São Carlos, as nossas reuniões sempre acontecem às terças-feiras, a partir das 19 horas, só que agora, como estamos em época de Copa, né, essa bagunça, essa bobagem toda, a gente não está tendo muitas reuniões, mas depois que acabar toda essa bagunça de Copa, nossas reuniões acontecem às 19 horas, aqui no palquinho, toda terça-feira. Venha aqui conhecer a Rádio Capivara, venha conhecer o que é uma Rádio Livre, saber um pouquinho mais a diferença de uma rádio comercial aí, a mando do sistema do capitalismo, e uma Rádio Livre. Quais as diferentes propostas de uma Rádio Livre, e ver se te interessa ou não, né? E por enquanto vai ouvindo nosso som. A Rádio Capivara fica 24 horas no ar, você pode ouvir qualquer horário, e temos grandes programas também aqui, com alguns programadores, né? Vários programas interessantes. Agora que nós estamos em período de Copa, a Rádio Livre Capivara está fazendo uma narração ufanista alternativa. Então, se você não aguenta mais Galvão Bueno, não aguenta mais Globo, vem aqui no palquinho participar das narrações aqui da Rádio Livre Capivara, ou ouça, né, no momento do jogo aí, se você gosta de assistir, não como eu, né? Eu não gosto de futebol, mas de repente, se você curte futebol aí, tá afim, né? Por que não uma narração alternativa, né? Sair um pouco desse senso comum da Rede Globo, né? Então, enfim. Rádio Capivara tá aí com uma programação toda especial aí, com grandes narradores aqui, grandes programadores, narradores, ufanistas, pra você aqui na Rádio Capivara. E essa é a nossa segunda parte do programa Canções da Terra, que, aliás, é um novo programa agora da Rádio Livre Capivara. Toda sexta-feira, a partir das 16 horas, hoje, né, como tivemos esses problemas aí de Copa, sempre agora, até a Copa terminar, sempre sextas-feiras às 18 horas, mas o nosso horário vai ser um pouco mais cedo, né? Para esse, acho que quando a gente fala em trovas, em canções de raiz, acho que nada melhor do que a gente trabalhar essas músicas ao final da tarde, né? Quando o sol estiver caindo, a lua começar a aparecer, enfim, acho que é um momento especial para a gente ouvir algumas músicas sensíveis. E essa é a ideia do programa. O Canções da Terra é um programa que traz a você músicas de raiz de todo o Brasil, né? Grandes cantores e compositores, tanto que fazem sucesso como no anonimato, para que a gente possa ouvir a música brasileira e suas belezas e suas poesias, enfim. Grandes nomes aí da música brasileira. E essa é a nossa segunda parte. Depois que nós tivemos a música do Décio Marques, que eu já falei um pouco dele, nós viemos com o grande Dorival Caymmi, né, que dispensa apresentações, Chamando o Vento, né? E eu trouxe para vocês um som dele original de 59, que você também consegue encontrar aí pela net, né? Aliás, essa música O Vento, né, foi regravada por muita gente, né? Mas é muito bonita essa gravação original do próprio Dorival Caymmi. Depois nós tivemos Mônica Salmazo, né, que também canta muitas músicas do Dorival Caymmi. E ela tava, só que dessa vez ela estava cantando uma música do Itamar Assunção com a Nausete, que se chama Canto em Qualquer Canto. Aliás, a versão da Nausete também é muito bonita e vale muito a pena. Eu gosto muito eu gosto mais da versão da Mônica Salmazo, mas a versão da Nausete também vale muito a pena você procurar e ouvir, é muito bonita. Depois nós tivemos uma cantora que é pouco conhecida, infelizmente, no Brasil, mas que eu acho que nós deveríamos conhecê-la muito mais, porque ela não é só cantora, ela é compositora também e traz músicas lindíssimas e tem álbuns lindíssimos, que se chama Selmar. A Selmar é uma mineira de uma cidade que se chama Itanhandu, lá na Serra da Mantiqueira, e ela tem músicas maravilhosas e composições de diversos cantores que são fantásticos, como Zé Ramalho, o próprio Elomar, Xangá, enfim. E a música que nós ouvimos dela se chama Galope Rasante, que é uma música, na verdade, do Zé Ramalho. E essa música você consegue ouvir no YouTube aí, num CD dela que se chama Dindinha, que aliás o CD inteiro é maravilhoso. Tem música do Zé Ramalho, música do Luiz Gonzaga, é um CD belíssimo. E esse CD foi produzido em 1999, e para quem conhece, né, é um dos melhores CDs que a Selmar já produziu. É, vale muito a pena conhecer o trabalho dela, uma coisa maravilhosa. E terminamos essa segunda parte com uma música do Ciba, que se chama Maria Maria. O Ciba, ele é um cantor também, ele é bem mais conhecido, né, do que a Selmar e o pessoal. Ele é de Recife e ele tem vários trabalhos com várias pessoas, enfim, com o Mestre Ambrósio. Aliás, ele começou o trabalho dele com o pessoal do Mestre Ambrósio em Recife e depois fez carreira solo. E essa música que nós ouvimos se chama Maria, Minha Maria, que é lindíssima, já é o trabalho dele em carreira solo. Enfim, muita música brasileira, essa é a ideia do Canções da Terra, a gente poder ouvir, se deliciar e se sensibilizar com grandes músicas dos grandes trovadores que o nosso país tem, né? Por que não a gente deixar de lado um pouco a música americana, deixar de lado um pouco esse imperialismo, né, dos grandes blocos europeus, enfim, para a gente poder realmente conhecer o que a gente tem de bom aqui, né? Porque fica parecendo que brasileiro só gosta do Brasil na época da Copa, né? Brasil só faz sentido pro brasileiro quando é Copa. Aí sim a gente mostra o verde amarelo, aí sim a gente coloca a bandeirinha. Mas por que não nós sermos brasileiros e conhecemos o nosso país em outras épocas que não sejam a Copa, né? Até porque a Copa do Mundo é um produto enlatado também, né? Fruto também do imperialismo, né? Das grandes multinacionais. Por que não a gente não pensar no Brasil e conhecer o nosso próprio país e as belezas dele em outros momentos, né? Então, de repente, esse programa seja uma oportunidade para você e para você que está ouvindo também, ouvinte aqui da Rádio Capivara, que já gosta tanto dessas músicas de raiz, manda para a gente também suas sugestões, cantores que você gostaria de ouvir. E você também que está ouvindo a Rádio Capivara, que tem músicas, você que trabalha já com música brasileira, tem aí um CDzinho demo que quiser trazer aqui para a rádio para a gente tocar, para a gente falar do seu som também. O Canções da Terra vai abrir espaço para esses músicos aí do anonimato. E é isso aí. Então vamos continuar então essa próxima parte agora. Vamos de Geraldo Azevedo, né, que também acho que é um outro cantor e compositor que dispensa apresentações, né, um pernambucano de Petrolina maravilhoso, né, que tem trabalhos com o próprio Alceu Valença, o Zé Ramalho, que trabalhou muito tempo com o pessoal do Grande Encontro, né, fez muita música para ele. E uma música que fez muito sucesso pelo filme que foi lançado, que era O Bicho de Sete Cabeças, né, que acho que foi lançado, não sei se 93, 94, não lembro, com Rodrigo Santoro, inclusive, como protagonista, é baseado numa música que ele fez, né, do Bicho de Sete Cabeças, ele com o Zé Ramalho. E vamos ouvir, então, uma versão do Bicho de Sete Cabeças, mas só tocada, né, pelo Geraldo Azevedo. Vamos ouvir, então, é isso aí, você está no 96,1, Rádio Capivara, Rádio Livre. Thank you.

dos cocares, nem o tom dos luares, dos caminhos por onde vou florar afora. Toda vida que se encerra no seio dessa terra sempre foi de índio. A pintura na cara, a pureza da fala, eu sou e vim pra ser índio. Eu sou índio. Colecionador de estrelas, para Nando. O menino dos olhos tristes descalçou os sapatos, rasgou os contratos e partiu. Foi colecionar estrelas. Algumas delas deslizaram no escuro e ofereceram-lhe encantadas. Outras, lívidas de espanto, ficaram acuadas sem se entregar. Pois o menino de olhos tristes destelhara os segredos da noite e dominara os decretos do mar. Ao perceber-se abarrotado de estrelas, o menino içou as velas e voltou. Mas, surpreso, constatou que sua coleção tinha debandado e retomado a seu próprio território. Ele olhou o céu novamente estrelado e dormiu agradecido. O menino, de olhos tristes, tinha aprendido a beijar a vida e abraçar o transitório. O silêncio dos teus passos, amortecidos no cetim, no mistério dos teus olhos, em mim dos teus passos. amor tecidos no cetim. No sabor dos teus lábios, de jasmim. Hoje te vi de longe. Sente ao redor do poente, do jeito que a tarde gosta, que o dia seguinte quer. Hoje te vi de longe, como sempre. Estavas o sol de todo eterno indo embora. Seguinte pela manhã. Vibrantes e ar soberano, um olho que mira nunca um engano. Durante um instante que vou contemplar, além, muito além, onde quero chegar. Caindo a noite me lanço no mundo, além do limite do vale profundo, que sempre começa na beira do mar. Vai na beira do mar. corrói por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos, léguas cansativas, caminhos tristonhos que fazem o homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam em mar revoltoso, e outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. Olha na beira do mar. E até que a morte eu sinta chegando, prossigo cantando, beijando o espaço. Além do cabelo que desembaraço, invoco as águas a vir inundando pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento, já podem lavar. Lá no peixe de asas eu quero voar, sair do oceano de despoluída, cantar um galope fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar. É isso aí, 96,1, Rádio Capivara, Rádio Livre. E esse é o Canções da Terra aí pra você, música brasileira de raiz, trovadores de todo o Brasil com suas músicas, suas poesias. É isso aí. E o professor Pilsen acabou de chegar aqui nos estúdios da Rádio Capivara. E aí, professor? Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alecrim. Cara, eu vim assim igual, meu... É, aquele, os navegantes que ouvem o canto da sereia, né, meu? Tava ali em casa ouvindo, cara, no meu radinho. Agora eu ouço pela FM mesmo, viu? Ah, mentira, você comprou um radinho. Agora eu tenho um radinho. Que maravilha. Agora eu ouço pela FM. Aí eu vim, velho, puta, um programa muito bonito, cara. Um sonzinho mesmo, cara, que você tá pegando aí. Puta que pariu. Isso pesquisa, né, cara? Puta, lindo, cara. E agora eu tô aqui, meu. Continuar ouvindo aqui dentro dos estúdios. Muito bom, viu, Lariquim? É isso aí, né? E divulgar, né, o trabalho da galera também, né, cara? Porque a gente que é da rádio, que já tá um tempo nesse mundo aí da comunicação, sabe como é difícil, né? Pra você que é músico, compositor, ter seu espaço, né? Ser ouvido, poder compartilhar o seu som, né? É muito difícil isso, não? Sim, sim. É muito bom. O mundo é enorme, né? Acho que, cara, né, existem as forças do mercado mesmo, que, cara, transforma aqueles produtos, né, meu? Música produto, sim, cara, que consome muito espaço, né, cara? Muitos ouvidos deixam de ouvir coisa diferente pra ouvir aquilo que tá centralizado por um mercado, né, cara? Uma pena que a coisa gire dessa forma, não sei se poderia girar de outro, mas estamos aí. Para esse tipo de trabalho é essencial mesmo, cara. E prazerosíssimo, né? Com certeza. Acho que tanto pra quem faz quanto pra quem ouve, cara. Bom, eu acho que a música brasileira tá aí, né? Eu acho que, infelizmente, não é uma coisa que só cabe, né, a nós. Não é só uma questão, né, de você procurar também, né? Eu acho que você tem que ter um acesso a certos tipos de música. É difícil pro compositor, é difícil pro cantor fazer se ouvir, né? A gente sabe aí, nós temos amigos que são músicos e tal, a gente sabe como é. Como é difícil essa vida, né, do músico. Principalmente que a gente está aqui numa rádio livre, né, a gente discute muito essa questão do que toca, né, nessas rádios comerciais, né. Então, uma coisa totalmente aí vendida, né, essas músicas tais, tem que tocar X vezes por dia e fica sempre aquelas músicas importadas, né? Então o que está na moda é sempre o que está de fora, né? E acaba tendo aquela ideia de que o que está dentro, né, o que é brasileiro, é sempre ruim, né? Fica sempre à margem, né? Enquanto tem muita gente boa por aí, muitas vezes a gente acaba reproduzindo esses preconceitos, mas no fundo muita gente não sabe nem o que é, né? E às vezes não tem nem acesso a essas músicas também, né? Oh, veja, meu, você assistiu a abertura da Copa? Nossa, aquela dancinha da escola? Aquela apresentação de fim de bimestre? Então, aquilo lá eu acho que tava até bom, meu, mas de repente, quando o árbitro apitou, expulsou toda a ala das baianas pra abrir no centro da bola, velho, o Pitbull, a Jennifer Lopes, cara. Jennifer Lopes é mais importante, né, do que... E a Cláudia Leite, cara. Cláudia Leite representando o Brasil, né? Velho, vai se ferrar, meu. Vai todo mundo tomar no meio do cu, FIFA. Vai se fuder. Como vocês têm a pachorra fazer um bagulho desse? Que coisa escrota, né? Olha, meu, mas eu vou falar pra você uma coisa. A gente fala de FIFA e tudo mais, mas é uma coisa comum, na verdade, eu acho, assim, nessas apresentações que são... Eu falo que são apresentações imperialistas, né? Porque onde estão essas empresas, conglomerados e tudo mais. Porque eu lembro muito, pra mim, essa apresentação me lembra muito uma vez o desfile da Mangueira. Eu não vou lembrar que ano que foi. Teve um desfile da Escola de Samba Mangueira, né? Que a Beth Carvalho foi desfilar no carro alegórico. E o que aconteceu? Na hora que ela ia entrar com o carro, a escola já estava atrasada em termos de... Porque a escola tem um tempo X, né, para entrar e sair. Se você não sai no tempo certo, você perde ponto. Então, quando o carro da Beth Carvalho entrou, a escola já estava atrasada. E aí o diretor lá da ala empurrou a Beth Carvalho, deixou ela entrar e falou assim: não, tá atrasada. Empurrou a Beth Carvalho, assim, de uma forma totalmente desrespeitosa. A Beth Carvalho começou a chorar no meio da sapucaia, cair, enfim, tudo porque a escola precisava correr para que não perdesse pontos, né? Então, vai se fuder, Mangueira. Vai se fuder, Mangueira, né, cara? Essa que é a questão. Cadê o velho carnaval, né, meu? Eu acho que é isso, tá tudo dentro do esquema, entendeu? É óbvio que a Jennifer Lopes e a Cláudia Leite é muito mais importante do que todos aqueles dançarinos, todas aquelas representações, né? Aquela ideia, né, de trazer as danças brasileiras, enfim, né? É isso, a gente não tem espaço mesmo, cara, pra música brasileira, para as tradições brasileiras. E realmente, é sempre, toda vez que você fala disso, é sempre muito pobre, né? Aquela coisa que fica mesmo à margem. Acho que a gente tem espaço, a gente tem que fazer o espaço, né? Eu não sei que mentalidade é essa, cara, que dita esse tipo de lógica, cara, que, sabe, meu pai, né, a lógica da celebridade, da estrela, cara, do capital, no final das contas, né, meu, porque, cara, uma estrela dessa fica mais fácil, né, de você administrar, cara, milhões, tipo, em cima dela, forma-se uma puta de uma estrutura, cara, de mercado, cara, dela, meu... Imagina quantos milhões a J-Lo já não gerou, velho. Bilhões, provavelmente. Com certeza. Tipo, meu, pra uma, né, pra sua... Meu, pra galera que tá aí, ó, que tá aprendendo a Sandy, velho, que aquele cara do Mega Upload, velho, mó figurão também, aquele gordão, cara, não lembro o nome dele agora. Eu não vou saber o nome. Tipo, meu, por que, velho? São as indústrias, são uma força arcaica, né, meu? As indústrias de música, indústrias sonográficas, não? Não. Indústrias discográfica também não. Mas é isso, a Sony, né? Enfim, uma galera, velho, que é, já não tá. Tem a preocupação tá... de realmente você trazer coisa boa e trazer realmente um. Imagina, né, meu? É o que, velho? É a ideia da indústria cultural mesmo, né, cara? Então, a cultura, cara. É, a cultura como um todo, né? Sim. A música, a literatura, as artes plásticas. Se a gente falar em qualquer tipo de cultura, você vai ver que nós vamos cair nisso, né? É. Não só cultura, eu tenho um pouco, meu, essa visão assim mesmo do mercado como uma coisa meio nefasta e hegemônica assim, em todas as nossas relações, cara. Não só cultura, como tudo, né? Nossas relações em vários âmbitos são mediadas pelo capital. E é triste isso, né? É engraçado, sei, olha, bom, é chato, mas ainda bem que tem as rádios livres, né? Que existem as rádios livres. Exato, cara, é chato pra cacete, tá ligado? Meu, ainda bem que a gente tem como escapar, né? A gente tem nossas válvulas. Com certeza. E outra coisa, ainda bem que você tem outras mídias que não são só as rádios, que também, né, a gente fala da rádio, mas existem outras mídias alternativas. A própria internet, né? Você tem sites, enfim, blogs que tem essa, né, um compromisso de trazer outras informações, né, e outras formas aí que não estão tão vendidas, né, para esse capital cultural, enfim. Essa música que tá de fundo aqui, que a gente já tocou, deixa eu aumentar um pouquinho pra gente, para você ouvir, professor, ó. Eu sou filho do mato, apostei no meu arco, sou fulô. Essa música, ela se chama Índio Filho do Mato. E é uma música de uma cantora que é lá do Vale do Jequitinhonha. É uma cantora que hoje ela está mais próxima da gente aqui perto de Campinas, que se chama Déa Trancoso. E é, assim como a Selma, que eu falei há pouco tempo, é outra cantora que deveria ser muito mais difundida, porque ela tem um trabalho maravilhoso com as raízes brasileiras e principalmente com essa região do Cerrado brasileiro, Mato Grosso, né, de onde que ela vem, né? Então, essa coisa do índio, das comunidades ribeirinhas e das músicas, né, e as culturas que são envolvidas, o trabalho dela é muito voltado para isso. E é engraçado porque eu conheci a Déa Trancoso em Brasília. Quando eu estava numa viagem, fiquei na casa de uns amigos e eles me apresentaram o som dela. Então é muito legal, porque eu acho que cai muito nisso que a gente está discutindo um pouco. Eu acho que nós que estamos esses grandes eixos, né? Se pensar assim, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que fica muito mais difícil o acesso também a esses tipos de culturas diferentes, a sons diferentes, porque fica muito mais condicionado, né? E o espaço urbano também, eu acho que ele acaba condicionando muito a uma música mais urbana, a uma coisa, mas que acaba ficando em núcleos fechados, né? Então, eu pude só ter contato com a Déa quando eu fui para Brasília, por exemplo, né? Então, de repente, acho que andar faz bem, né, pro brasileiro. Não sei o que você acha, professor, disso. Desculpa, eu tava viajando. Viajou na maionese? Eu acho que eu não ouvi uma palavra. Você terminou em fazer bem andar. Andar acho que faz bem mesmo, caminhar sob o sol. Caminhar sob o sol e conhecer as coisas. É justamente isso que eu tô falando. Talvez se eu não tivesse caminhado, não teria encontrado a Déa Trancoso. E a Déa, eu entrei até em contato com ela pra falar desse programa, né? Porque não sei se existem muitos espaços, né, no Brasil para divulgar a música dela, que é uma música muito bonita, né? Ela canta muitas músicas que são pontos de Umbanda. Então tem muita música maravilhosa dela. E é uma mineira que aí está produzindo bastante, trabalhou também com o Décio Max, trabalha com o João Arruda, que nós vamos falar dele daqui a pouco, outro campineiro também que eu gosto muito, que eu já fui muito show, conheço bastante, outro violeiro. E essa música da Déa Trancoso é de um som dela que chama Tum Tum Tum, de 2006, que você também encontra as músicas dela no YouTube. Então, você consegue ouvir o som dela aí, que vale muito a pena não conhecer só essa música, como todas as outras que ela tem aí disponível para você. E também, deixa eu só aproveitar também para falar, né, do que já tocou aqui, né? A gente começou com o Geraldo Azevedo, mas falamos da Déa Trancoso, mas a gente também tocou Zé Ramalho, né? Até porque Geraldo Azevedo e Zé Ramalho sempre trabalham juntos, né? Tocamos Beira-Mar, que é uma música que nos toca muito, né? O Zé Ramalho é um cara que é sempre tocado nas grandes rádios, né? Mas sempre é aquela coisa, né? Aquela do Rei do Gado lá, vida de gado. É sempre essa música, né? Parece que o cara é aquele tipo de cantor que parece que só tem uma música, né? É. Não sei, cara. A Vohai também é dele, né? A Vohai também é dele. É bom, né? É bom. É, Zé Ramalho, grande. Aquela da é preciso amar pra poder sorrir, é preciso. É dele também? Ah, eu não sei, agora não tô conseguindo das pensar de quem que é. Das maçãs, é preciso. Essa música é do Renato Teixeira. Renato Teixeira. É preciso amor pra poder sorrir. É, a gente pega aqui a música e toca pra vocês aí. É preciso. E eu toquei outra música também, que eu acho que assim, uma das músicas mais bonitas dela, que foi tocada. Até vou tocar de novo aqui de fundo, só pra gente falar um pouquinho. É de uma cantora que ela tem um histórico musical muito bom, um percurso musical maravilhoso, mas que hoje a vida dela é uma incógnita. Ninguém sabe onde está hoje Diana Pequeno. Por onde andará Diana? Então, ninguém sabe, cara. Ó, vamos ouvir um pouquinho, eu já toquei o som dela. No mistério dos teus olhos. Que tem uma voz maravilhosa e um trabalho muito bom. Ela é uma cantora de Salvador. E ela tem um trabalho, assim, também trabalhou com o Décio Marques, como nós já falamos aqui no programa. Também tem músicas gravadas do grande Elomar, né, do grande violeiro brasileiro Elomar. E ela também tem muitas músicas que são poemas musicados. A Diana, ela tem uma relação muito forte com a literatura brasileira, né? Então ela tem poemas musicados do Mário Quintana, da Cecília Meirelles. Ela tem um percurso musical fantástico. E é uma cantora muito esquecida pela música popular brasileira. E hoje não se sabe onde ela está. Parece que 2002 foi a última aparição dela em público. E ela não está mais no mundo artístico, né? Enfim, não sabemos por quê que ela 2002. Saiu. 2002. 2002. Né? 12 anos, Diana Pequeno. Enfim, mas são grandes nomes aí da música que realmente passa. É engraçado, porque passa desapercebido mesmo. Parece que são pessoas que não existem mesmo para a música brasileira, né? E é uma pena, porque são músicas maravilhosas, extremamente sensíveis. E letras, né? Porque não é só uma sensibilidade melódica, são letras muito bem construídas, né? E, enfim, ela é desse grupinho aí do Décio Max, né? Que é um grupo muito forte de composições brasileiras, né? Você conhecia, professor? Não, vamos ouvir. Do jeito que a tarde gosta, que o dia seguinte quer. Hoje te vi de longe, como sempre. Estavas o sol de todo eterno. Seguinte, pela manhã, outra vez, o silêncio dos teus passos, amortecidos no cetim. No mistério dos meus olhos em minha no silêncio. Dos teus passos amortecidos no cintinho. Bom, é isso aí, 96,1. Rádio Capivara, Rádio Livre, esse é o Trovas, Canções da Terra. Música brasileira aí do Oiapoca Chuí para você. Compositores de todo o Brasil, a gente abrindo espaço aí para o que tem de bonito dentro desse nosso território brasileiro. A gente acabou de ouvir então mais uma vez a Dayana Pequeno, como a gente tinha comentado. Mas vamos ouvir um pouquinho de som agora, vamos continuar essa pegadinha aí de música dos anonimatos, né? Que não deveriam ser anônimos, mas que são, infelizmente. Vamos falar de outro cara, que também é um cara que eu conheci em Campinas, mas que ele não é de Campinas. É um cara que se chama João Bá, que ele é do sertão da Bahia. E hoje ele está em Campinas. Ele é de uma cidade que se chama Crisópolis. É uma cidade pequenininha, acho que não tem nem 50 mil habitantes, se eu não me engano. E o João Bá, ele na verdade, ele não se intitula como um compositor. Ele se intitula como um contador de histórias. Então é um cara que tem aí uma história com as narrativas orais, né? O discurso oral brasileiro muito grande, né? Um cara que vem aí das literaturas de cordel, enfim. E tem um trabalho maravilhoso. Fala, professor. Ele é gaúcho, meu? Não, sertão da Bahia. Ah, tá. Por quê? Não, porque eu achei que é João Bá. João Bá? João Bá. Ah, seria uma coisa gaúcha, né? Bá. Pelo som, né? Bate. Mas ele também não tem nada a ver com aquele o grande musicista clássico, Joseph Blah. Acho que não. Acho que não. Bom, não sei, mas eu acho que não, assim, pelo que eu dei uma olhada, assim, acho que não. Ele é mais essas, né? Ele vem dessa cidadezinha que chama Crisópolis. E ele saiu dessa cidade já trabalhando com música, né? E com contação de histórias. E ele tem um álbum que é maravilhoso, que também a gente consegue encontrar no YouTube, que se chama Cavaleiro Macunaíma. E que tem músicas maravilhosas. E nós vamos tocar uma música agora aqui no programa, que se chama Pé de Cipó. Então, vamos ouvir então um pouquinho de João Bá para vocês, aqui na Rádio Livre Capivara. É isso aí. Parece um pé de cipó, tem rama, flor e raízes, habitando um corpo só. O sol desperta a paixão, o dia é só pra te ver. Noites do bem querer, meu benzinho, não vá-se embora. Eu não aguento solidão, minha paz deixei guardada dentro do seu coração. Meu benzinho, não vá-se embora. Eu não aguento solidão, minha paz deixei guardada dentro do seu coração. Thank you.

peça que abre um caminho pelo chão do mar. Lua, onde começa e onde termina o tempo de sonhar? Praia, pedra e areia, boto e sereia, os olhos de Iemanjá. Água, mágoa do mundo, por um segundo achei que estava lá. As velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo, ao sol degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. Corra, não pare, não pense demais, repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo, ao sol degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. A gente vai ler um poema aqui da Flora Figueiredo. Você tá lendo já alguns aqui, né, Laricrim? Só que a gente podia fazer esse com sonoplastia, cara. Não, a gente fazer aqui, ó, igual... Você já assistiu aquele episódio do Chaves, que o Seu Madruga prepara uma apresentação de todas as crianças, meu? Ele arma um palco assim, cara. Daí, meu... No dia da Boa Vizinhança, lá da Festa da Vizinhança. Isso, é. Festival da Boa Vizinhança, sei. Daí a Chiquinha vai declamar um poema e pede pro Chaves no violão fazer os sons do cavalo, do relógio. Sei. Então, isso daqui tem um cavalinho. Vamos ver se você sabe fazer o cavalinho. Aí quando eu falar o cavalo, você faz o cavalo, cara. Ah, não, muito difícil o cavalo. Cavalo é fácil, é assim, mano. Ah. Ó, segura o microfone aqui pra mim. Eu vou fazer um batuque na cozinha aqui. Não vou fazer cavalo, mas tudo bem. Cadê? Aqui. Sonhos baldio. Sonho baldio. O pincel imaginário desenha cavalinhos no ar. Já são tantos que podem até apostar corrida. Aquele que ganhar leva um prêmio, picolé de groselha. O último paga um castigo, pendurar a roupa lavada no varal. Quando escurecer, a brincadeira vai perder a graça. Dá-se um jeito. Os cavalinhos são amestrados como os do circo da lona furada. Sabem saltar silenciosos. Como a poesia desperta, né? A sensibilidade, não é? O que você sentiu depois que você declamou essa poesia, professor? Bom, eu não sei se isso é um paradoxo, mas eu acho que eu senti uma sensação de vazio, cara. Ai, professor, que vazio. Vamos ler um texto? Eu gostaria de ler um texto que foi publicado. Vamos lá. Num site que se chama Livre Opinião. É um texto que foi publicado por um colaborador do site. Se chama Renato Schmirri. E o texto se chama Periquita. Você poderia começar a lê-lo, professor? Periquita? Vamos lá. Foi postado 3 dias atrás. Sim. Texto fresquinho saindo aí da cabeça de alguém. No caso, Renato Schmirri, né? Abriu a porta, olhou de alto a baixo. A imagem não a entusiasmou no começo. Um rapaz vestido de camisa esporte com uma garrafa de vinho nas mãos. Entrou, rosto vermelho, fez uma brincadeira um pouco sem graça. Ela olhou, pensou que pelo MSN era bem mais interessante. Com a faca nas mãos, cortou o queijo na tábua frios. Enquanto isso, o convidado abria a garrafa de periquita e o distribuía pelas taças. O vinho e as torradas serviram para quebrar o gelo da conversa. O queijinho desceu gostoso e tudo já parecia informal. Foram risos. Gargalhadas. Brincadeiras ao fundo de uma música calma, apenas para alegrar o ambiente. Nas nuvens pelas mãos do Deus Baco, o convidado se atreveu e segurou muito forte sua mão. Ela sentiu um frio na espinha. Em princípio gostou. Ui. Mas hesitou em demonstrar. Recolheu a mão rapidamente e corou as bochechas. Com a coragem que não era habitual, o convidado se levantou, atirou para dançar. Tocava Cherry Red, dos Bee Gees. Depois, Build com House Martins e muitas outras que não se ouve mais por aí. Os dois agarradinhos, como uma brincadeira dançante do sábado à noite. Tempos idos que voltavam. As mãos suavam, os rostos se grudavam. Ele procurava sua boca, ela evitava o máximo possível, mas o abraçava intensamente. O convidado usava suas mãos com esperteza. Corriam por aquelas costas lisas e sedosas, chegando até sua bundinha sexy. Quando elas passam por ali, seu espírito se contorcia em tesão, algo reprimido, mas delicioso. Enfim, sua boca secou e, sem esperar, estava beijando arduamente seu convidado. A sensação, a melhor possível, um êxtase, um mantra erótico que estava sendo ensaiado há tempos. Mas, sabiamente, ela recolheu suas armas. Pediu um tempo, desligou a música e acendeu a luz. Andou pelo corredor e disse que precisava tomar um banho, pois estava sentindo muito calor. Pediu docemente que o convidado a aguardasse. Serenamente, ele se sentou e esperou por alguns momentos e ficou olhando pelo corredor para ver onde seria a porta do seu quarto. Percebeu que a luz do banheiro era inebriada com o vapor da água quente. O convidado não se conteve. Foi para o quarto, percebeu a cama arrumada, lençóis gostosos de cetim. Ele sentou, sentiu o perfume das roupas sobre a cama. Viu aquela calcinha branca, pequena e gostosa, a segurou nas mãos e sentiu a ansiedade dos tempos de colegial. Sem notar, ela abriu a porta. Enrolada na toalha, penteada, seu cabelo loiro e longo, já tinha passado aquele creme gostoso pelo corpo. Foi quando sentiu a presença do convidado. Ele entrou com força, não estava disposto a perder. Assegurou junto com a toalha, agarrou por trás. Passou as mãos por sua barriguinha, chegando até seus deliciosos seios. O segurou e sentiu um prazer maravilhoso. A anfitriã percebeu pela primeira vez um volume que achou maravilhoso em suas costas. Rapidamente se virou, segurou firme aquela delícia, enquanto seu convidado arrancava a camisa. E de repente ela foi levantada nos braços do seu convidado. com o carinho de um lorde, a colocou na cama, suavemente abriu suas pernas e começou a beijá-la docemente pela perna esquerda e, subindo deliciosamente, chegou onde queria, em sua gruta deliciosa. Ele olhou, viu aquela xotinha pulsante, molhadinha e não teve dúvidas. A chupou como um pêssego. Sentia seu mel, seu sabor, seu perfume, enquanto ela emitia as mensagens de um tesão inalcançável há anos. Ela mexia pelos quadris, rebolava deitada com o ventre para cima. Com suas delicadas mãos, trouxe seu parceiro para a cama, o dominou, o mordeu, o beijou e depois o sugou ardosamente num vai e vem maravilhoso. Ela sentia aquele membro como se fosse um grande sorvete delicioso, enquanto o convidado ardia em prazer. Nós dois juntos agora, hein? Então vai. Era um começo dos mais profundos. Em seguida veio o coito. Ela ficou por cima, impoluta, rainha, dama de ferro. Recebeu seu presente com toda a maestria habitual. Cavalgou com uma potranca, rebolou com uma odalisca e urrou de tesão. Pois seu sexo tinha que ser desse jeito: intenso, tenro, ardente e profundo. Mistura todo dia erva pura e santa com amônia, babuínos digitais 2000. Depois do primeiro prazer, os amantes se beijavam ardorosamente, se tocavam, cada um no seu sexo. Ainda em pé, ele a segurou pela cintura e agora a possuía por trás. No princípio houve hesitação, mas depois tudo terminou em muito sexo e tesão. Ela estava maravilhada, pois gozava como nunca e se sentia a menina que realmente era. Dizia palavras de felicidade, pedia que o convidado continuasse a estocar. Ela adorava sentir aquele tesão, receber com prazer o que seu convidado lhe dava. Ele foi, fez, possuiu e gozou incansavelmente. Mas antes de gozar, pediu que ela se virasse. Segurando seu membro, o colocou no seu umbiguinho e encheu aquela taça com seu leite e terminou sua transa mais intensa dos últimos tempos com a sessão de dever cumprido. Depois do sexo, os dois dormiram abraçados. Ele acordou, tomou banho, deixou sua princesa sonhando com Morfeu. Saiu rapidamente, voltou para sua casa e aguardava a próxima conversa pelo MSN. A expectativa era grande. Desde o nascimento, o resto eu invento, pois carrego comigo trovões, um certo capitão Rodrigo. Então lembra do meu nome quando o microfone eu ligo, no comando da astronave de mim mesmo a esmo. Não sou do tipo que sigo sozinho sem meus amigos nessa estrada perdida, é fácil errar a manobra. Presa de sobra, cobra, comendo cobra. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano, reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia, babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano, reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia, babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano, reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia, babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Eu sou gorila, urbano em meio ao insano, reino da Babilônia, onde se mistura todo dia erva pura e santa com amônia, babuínos digitais 2000, Brasil mandril. Deixar os patrões comer. Papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura, papura. Se vai se fuder amanhã, o que ele precisa é viver com a certeza de que vai se fuder. Você teve uma ideia, professor? Quer comentar sobre essa ideia? Olha o som do quinteto tamboriano. Não? Não, eu acho que ainda não. Acho que, meu, é um. Bom, já que você mencionou, acho que é uma surpresa para os ouvintes, cara, que está por vir aqui na Rádio Capivara, cara. Uma criação, cara, que vai mexer com. Abalar as estruturas. Então se preparem, meu. Está por chegar aí. Depois da Copa do Mundo, velho. Vai. A gente não tem nenhum nome, né? Será que é, meu? Ai. Tem que verificar aí os domínios clichês pra fazer um programa, um nome, né? É. Mas tem que haver com bichinho, cara. Mais uma coisa, então. Sonhos da capivara, cara. Sonhos? Sonhos de uma capivara. Eu pensei em alguma coisa com sonho também. É, bom. É que assim nasce, né? Sonhos. Uma capivara sonhando. Sonho uma capivara sonhando. Uma capivara. Sabem saltar silenciosos. Como os do circo da lona furada. Dá-se um jeito, os cavalinhos são amestrados. Posso ler grafite, meu? Hoje. Mais um poema aqui da Flora Figueiredo, do livro Chão de Vento, cara. Poema e poesia é a mesma coisa, cara? Posso falar que um poema é uma poesia? Ah, é. Existe? Dizem que é diferente, mas a gente trata como igual. Tá bom, então vamos lá. Grafite. Não seremos marido e mulher, nem mesmo amantes. Que tal apenas namorados intermitentes? Docemente nos amandos. Itinerantes. Trocaremos afagos quando o dia adormecer, na encruzilhada. Deixarei em você meus cheiros de mulher. Lançaremos olhares disfarçados, que certamente passarão desapercebidos, pois namorados são de Deus os protegidos. Quando nossas mãos roçarem-se furtivas, vão insinuar desejos abafados, pelas regras da vida censurados, mas que são flores no canteiro, sempre vivas. Ao nos encontrarmos pela tarde rua acima, lá onde a mangueira domina a rotatória, assinarei um verso sublimado a grafitar nossa parede divisória. Muito boa essa, hein, Lari? Crim. É literatura. Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Só em Deus

calado. O ar que nasceu, um Deus com os cabelos compridos. Ele vivia sempre tocando sua viola, chorava bonito e quando cantava os rouxinóis se calavam pra ouvir sua voz. Thank you. coração. Sobre tudo que mais for o coração, luz da fé que guia os fiéis pelo deserto sem água e sem pão. Faz pedras o rio brotar, faz do céu chover forte o maná, quebra um vaso de barro do teu coração, o melhor vinho do teu amor. Pois que era ali que ele se perca no chão e floresça o deserto aos teus pés, regando as areias, recriando regatos e as luzes do Éden nas flores. É isso aí, 96,1 Rádio Capivara, Rádio Livre. É isso aí. Acho que estamos ainda no programa Trovas, Canções da Terra. Acho que tudo tem a ver com a terra, não, professor? Na percussão, professor Pilson. É isso aí, vamos terminando o programa. É, eu acho que existe a superfície da terra, a profundidade da terra, aquilo que sai da terra e voa, né? Vamos fechar então com uma música, Raulzito, para fechar o Trovas Canções da Terra. Nada melhor que fechar com Raul Seixas. E a gente se vê aí a próxima sexta-feira, em algum horário, mas nessa mesma rádio 96,1 ou pelo blog radiocapivara.blogspot.com.br. É isso aí. Então vamos de Mata Virgem para fechar com Raul Seixas. E é isso aí. Continua na Capivara, 24 horas aí. Liberdade total. É isso aí. Você é um pé de planta que só dá no interior da mata, coração do meu amor. Você é roubar manga com os moleques no quintal, é manga, rosa, espada, guardiando matagal. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se a madura é seno pra se abrir pro meu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se a madura é seno pra se abrir pro meu amor. Umidade, orvalho que o sol não enxugou. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. É capinzal noturno, escuro e denso, protetor de um lago leve e morno, teu oásis, seu amor.